Charlie 305, chame táxi, o altímetro 1020. 1020, autorizado, chamará para o táxi da 330. Soador, boa noite, Web 57 no meia, passou externo, embaixo travado. Muito boa noite, Web 57 no meia, o altímetro 1020, e o vento é de 1,60 graus com uma dezena de nós, autorizado pouso na 10. E pouso na 10, Web 57 no meia. Livre à direita, chama no ponto de espera para a decolagem azul. Livre à direita, chama no ponto de espera para a decolagem azul 42. Salvador, boa noite, ouvido da Fantanave 72. Aos clientes de informação, bravo, autorização 380 para o Menon. Eu tenho aqui já o 400, deseja o 38, Rio. Dar o pouso do Web, já pago a cópia completa, ok? Subida da EU, Leda Eudes, Rio 5972, chame-se pronto para o push. Aguardo a autorização da EU. .005, boa noite, prossiga. Quad 105, prossiga. 20, e chame agora o centro em 1251, alterno 3325. 3320, comando 251, alterno 3325, alterno 3325. Autorizado decolagem imediata e comprou a norte, o vento é de 1,60 graus, uma dúzia de nós, o altímetro no 020 e reporte fora do solo, Guardião 05. Azul 4235 ali, mantenha no zero. No meio, no solo aos 24, livrar à direita, taxi na Alfa e Kilo para a posição 4 do parte 3. Alfa, Kilo, posição 4 no parte 3, 57 no meio. Guardião 05, avistado aí, iniciando a decolagem. Mantenha proa norte, chame o controle em 120.8, acione o transponder padrão 0125, bom trabalho, até o regresso. Acionado 0105, chamo o controle 1208, Guardião 05. Controle Salvador, Guardião 05. Perdão, lá 10, o vento é 1,60 graus, uma dúzia de nós. Pesado, meio e 20, o ajuste, Guardião 05. Meio e 20, 05. Estabilizou no lote, quando zero, já está uniforme. Já está uniforme, passa a duna, na complete final ILS, chame a torre, sempre 18,6. Sempre 18,6. Salvador, boa noite, já estamos no uniforme, estabilizado, lote 90. Índia Tango Uniforme, boa noite, avistado, reporte passando externo, baixar travado. Agora passando externo, baixar travado, Tango Uniforme. Azul 4235 decolou de Salvador aos 27, controle 120.8. Bom voo e boa noite. Controle 120.8, muito obrigado, uma boa noite, bom trabalho. É, Tango Uniforme, está autorizado o pouso na 10, o vento é 1.60 graus, uma dúzia de nós, o altímetro no 020. Por gentileza, cheque o trem e confirme o pátio em que estaciona. 1-0-2-0, baixou, travou, tá visual, autorizado o pouso 1-0, vamos seguir com o pátio 3, tá? Ok, pátio 3 permanece autorizado, próximo. Grato. 4-2-3-5. 1-6-4 a bordo, 3 horas alterna Natal. Livre o táxi, pátio 1, Índia e Alfa, até o ponto de espera lá 10, chame pronto para decolagem, 3-3-0-5. Pátio Índia e Alfa, chamar a Flau, pronto no ponto de espera, da 3305. Oi, confirma o movimento do Tango Uniforme. 1.60 graus, uma dúzia de nós. Grato. Pronto para acionamento do PEC, aguarde a autorização. Rio 5972, está livre o acionamento e pushback, o Kenegal no 020. Só vou guardar a aeronave, a última aeronave que pousa, para apagar a cópia completa, ok? Afirmativo, aguardar. É livre o pushback. Salvador, total 9908. Boa noite, aguarde cópia 320 Guarulhos, subida da El. Aguarde cópia, subida da El. Clear to start engines, call me ready for taxi. Ali mantém a 10, tá 3305. 20 Tango Uniforme, seu solo foi aos 3-0. Ao entrar à direita, taxi via Alfa e Kilo para o pátio 3. Atento ao Gulfstream acionado na posição 1 aí do pátio 3. E ao balizador que vai orientar o senhor lá. Só confirmando, a sua aeronave é um Phenom 300, é isso? Um Phenom 300. Ok, agradeço, tenha uma boa noite. 20 Tango Uniforme. Boa noite, obrigado. Via autorizado, eu só não consegui copiar qual a matrícula da aeronave. Tango Mike Delta, é um Tano, é isso? Da posição 9 até... Perdão, da posição 8 até a posição 13. Autorizado, reporte ao terminal. Tá 3305, livre decolagem da 10, venta de 1,50 graus, uma dúzia de nós. Rio 5972, copia, autorização? Rio 5972, autorizado o Galeão, nível 400, pela Upper Whisky 50. Decola da 10, com curva à direita, subida da El, Leda Eudes, transponder é 5174, controle em 120.8, cotejo. Correto, chamo para o táxi. Aguarde um instante, o Oxa 6224. Tá 3305, decolou os 33, o controle em 120.8, boa noite. Tá 9908, na escuta, para a cópia. Pronto, a cópia, 9908. 9908, total, autorizado para Guarulhos, nível 320, pela APA Zulu 16 até Belo Horizonte, após segue conforme a rota do plano. Decola da 10 com curva à direita, subida da El Leda Bridge, perdão, da El Leda Bridge, o transponder é 5402 e o controle em 120.8, cotejo. 1-3325. Correto, total 9908, chame para o acionamento. Para o táxi, o Rio 5972, estamos a bordo, 3 e 10, alterna Guarulhos. É, 3 e 10 Guarulhos, é 2 a bordo ou 3? 2, 0, 2 almas a bordo. Ok, 2 a bordo, tá livre o táxi, pátio 1 no Indy Alpha, chame no ponto de espera para a decolagem Rio. E a Indy chamará para a decolagem. Ok, Roger, November 7, 970 Sierra Juliet, clear to cross the apron 3 and after apron 1, India and Alpha to 40.1810, call me ready for takeoff. Altimeter setting now 020. Meia 224 na escuta da torre. Aceita o nível 190 para Aracaju? Ok, então hoje é 6224, autorizado para Aracaju, nível 190. Decola da cabeceira 10 com curva esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é 5176 e o controle em 120.8, proteja. Thank you. reto 6224, chama para o acionamento. Rio 5972, está autorizado a alinhar e decolar na 10, o vento é de 150 graus, uma dúzia de nós. Rio 5972, decolou de Salvador aos 38, chame o controle em 120 decimal 8, bom voo e boa noite. Obrigado, boa noite. November Sierra Juliet, clear to line up and wait for number 10. Papa Delta. Rio 5972, sube e mantenha 400, saída da Elvis de Lancha. Da Elvis, 5974. Autorizado o pushback e acionamento, chame táxi. Caso deseje, já está autorizado o acionamento e o pushback, ok? Chame iniciando apenas o pushback. Sierra Juliet, clear to line up and take off. Runway 10, QNH1020, and the wind is 150 degrees of 12 knots. O 3305 vai passar 170, chama o centro, 12685, alterna 2545. 68, boa noite. Boa, bom voo. Obrigado. Autorizado, chame táxi, hoje é 6224. Sierra Juliet, airborne at 41, call now departure control 120.8. Have a nice flight and a good night, sir. 0.8, so long. Departure November 970, Sierra Juliet is climbing out of 2500 for flight level 400. November 970, Sierra Juliet, climbing maintenance level 400, normal departure. Romo departure, maintain flight level 400, Sierra Juliet. Torre Salvador, total 9908, para o pistão. O 9908 autorizado, então puxe e chame táxi. Autorizado, puxe e chame táxi. Tango Mike, Del, Mike Delta, na escuta. A aeronave da Tank rebocou para remota, tá na escuta? Positivo, Tango Mike Delta aqui na escuta. Só confirmando, completou o reboque, não foi? Positivo, fala agora aqui, encerrado aqui na estação Cruz. Gente. Rio 5972, passa 170, chama centro, frequência 1251, na antena 3325. 251, 3325, boa noite. Boa. Duas horas e dois, Recife, uma centena a bordo, tá livre o táxi à direita, chame no ponto de espera para a decolagem, hoje. total 9908 com 03 a bordo, 03, CLB, 4 horas de autonomia, alternando Galeão, pronto, tá. Livre o táxi via Índia e Alfa, chame no ponto de espera para a decolagem. Via Índia e Alfa, chamará no ponto de espera, pronto, 9908. Puxa 6224, autorizada a decolagem da 10, o vento é 1,60 graus, 14 nós. Number 970 Sierra Juliet, patch level 160, contact Recife Center on frequency 126.85, Fanable 125.45. 12685 or 12545, backup 970 Sierra Juliet. Linha 80, corrigindo, tá 3600, chegada Mari, vê se mantém a 2000 pés, ajuste a 020, vigilância. Chegada Mari, 2000 pés, 020, vigilância, 3600. Controle Salvador, Oxiré